algo épico, algo fenomenal, algo extraordinário. Hora do Físio, o grande evento! A todos. É já nesta espécie de hora natalícia que vos dou as boas-vindas ao episódio inaugural da Hora do Físio. Meu nome é Carlos Moreira, sou fisioterapeuta e serei vosso anfitrião ao longo deste podcast. Como muitos de vocês já sabem, este será um podcast dedicado à fisioterapia em Portugal. Em que vão ser convidados profissionais de referência para exporem as suas ideias sobre determinados assuntos ligados à nossa profissão. O principal objetivo da Hora do Físio é transmitir estas visões únicas para vocês, ouvintes, com a esperança que estas possam melhorar a vossa prática clínica no dia a dia e contribuírem para a vossa evolução enquanto fisioterapeutas. Pois, esperemos, acredito que só através do maior conhecimento e maior partilha entre colegas que esta profissão... Malta, como estão? Vamos a isto? Para este último episódio, o Tiago Freitas decidiu arriscar a sua reputação ao aceitar conversar comigo sobre a sua abordagem centrada na pessoa e sobre alguns aspectos da neurociência. Sempre com um discurso claro e jovial, o que nem sempre é fácil quando abordamos estes temas, o Tiago tem já um grande currículo tanto em termos laborais como académicos, estando no centro da sua prática, neste momento, na Clínica Neurodor, em Vila Nova de Famalicão. Sem mais demoras, vamos ouvi-lo. Vai, Adler, chuta! Meu bem. Sim. É geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Tiago, então, como é que estás? Estou bem, obrigado. Tudo bem? Olha, muito obrigado por aceitares este convite, para conversar um bocadinho comigo, está bem? Inicialmente, lá vamos à clássica, breve apresentação já. Pronto, se queres falar um bocadinho do teu percurso académico, formativo, laboral, interesses dentro da fisioterapia e o que estás a fazer neste momento, ok? Força, muito bem. Palco é teu, vai fazer. Obrigado pelo convite, Carlos, e parabéns pelo teu projeto. Ora bem, o que é que há a dizer sobre mim? Eu entrei na licenciatura de fisioterapia em Alcoitão em 2003, terminei o bacharelato em 2006 e comecei logo a trabalhar, curiosamente, na neurologia. Numa clínica fisiológica em Lisboa, acompanhava utentes com acidente vascular encefálico, na altura dizíamos cerebral, TCEs, etc. Portanto, eu depressa percebi que não era a minha vertente, mas a paixão pelo estudo da... comportamento motor das ligado às neurociências ficou e depressa se ajustou à musculoesquelética, quer em termos de prática clínica, quer depois em termos de docência. Eu fiquei a dar aulas em Alcoitão desde 2007, fiquei 8 anos, até que depois também senti que deveria dar um salto, continuar. Eu acho que nós precisamos de projetos novos, algo mais dinâmico. E foi assim que, ao longo desses anos, ia conciliando a docência, sempre nas áreas da musculoesquelética. Fui muito influenciado por um professor na altura que tive, Paulo Abreu, que eu acho que já passou aqui também pelo teu podcast, porque era ele que nos dava as questões ligadas à dor, e para mim foi um abrir de um mundo fascinante. Claro que, entretanto, as coisas têm vindo a evoluir, né? E ainda bem, mas tudo começou com ele na altura. Era eu menino, 20 anos, e portanto depois fiquei a dar essas matérias e não só, mas tentei sempre continuar esse percurso, ligar às neurociências, mesmo a visão da musculoesquelética como técnica ou avaliação ou intervenção como abordagem, não ser puramente estrutural. Isso fez sempre parte do meu dia-a-dia académico e em termos clínicos também. Neste momento, aqui estás na Neurodor, não é? Que é a tua clínica, neste momento é o teu trabalho, não é? Neste momento, principal, digamos. Sim, podemos dizer isso. Continuo ligado à docência, agora cá para cima nas CESPES, e acompanho aqui uma equipa desportiva de voleibol. Ok. Mas sim, a Neurodor aqui é a minha segunda casa, tirando a casa mesmo. e é Famalicão, sim, é onde eu estou a desenvolver prática clínica agora. Pronto, muito bem. Ora bem, Tiago, para começar, vou já fazer aqui uma pergunta explosiva. Estou a brincar. Podemos dizer, então, que enquanto fisioterapeuta, a tua base enquanto fisioterapeuta, tendo em conta todo o teu trabalho, as formações que dás, a tua docência também, podemos dizer que é criar uma ligação emocional ou compreensiva em relação à pessoa que estás a tratar, tentando deste modo obter os melhores resultados possíveis, ou isto é demasiado simplista o que eu estou a dizer para já? Sim, eu acho que podemos ir por aí. Okay, eu costumo utilizar a expressão... Acho que é uma maneira de começar. Pois. Criar uma experiência com a pessoa, com o ser humano. E eu acho que isso tem que ultrapassar o rótulo profissional, o ego profissional, quem diagnostica, quem decide. Porque o verdadeiro modelo para mim só funciona se for centrado na pessoa. Portanto, essa base de compreensão tem que existir, na minha opinião. De abertura total para o ser humano, não é? E daí a ligação emocional, sem dúvida. É obviamente que não terei a mesma ligação emocional com todas as pessoas, porque as pessoas também se abrem de maneiras diferentes e há que respeitar esse timing, mas para mim tudo começa dessa ligação, o quanto eu tenho a intenção de captar o quadro de referência da pessoa, o que se passa ali. Isso vem antes para mim do o que é que se passa com a sua dor e de onde é que ela vem. Portanto, eu começo sempre por aí. Muito bem. Por curiosidade, e desde que iniciaste aqui com a Neurodor, quanto tempo é que tem a Neurodor já, mais ou menos? A Neurodor, com este formato, tem um ano e meio. Antes era um gabinete mais pequeno, portanto podemos falar em 2 anos e meio. Tens reparado em algum padrão de utentes, ou vamos chamar de pessoas? Acho que tu disseste na entrevista do Cubo, Elcior, que não gostas da palavra utentes nem pacientes. Não. Acho. Okay. Fiz o meu trabalho de casa. Okay. Em algum padrão de pessoas que vai chegando ao teu espaço, ou seja, talvez mais utentes com dores crónicas e com históricos complicados, quer em termos sintomatológicos, ilusionais, como até mesmo cirúrgicos e medicamentosos, ou não sentes isso e parece que é igualmente dividido entre casos mais crónicos, como características, ou outras características mais agudas? O que é que tens sentido desde que começaste? Eu acho que a população vai evoluindo para casos crónicos. Ok, ok. E, portanto, aí cada vez teremos mais, é inevitável. Agora, não tenho esse padrão ainda. Maior percentagem de casos crónicos do que agudos ou subagudos. O que eu noto é um padrão de pessoas que já estão mais abertas à abordagem que eu vou ter, porque de umas a informação passa para as outras. E tanto é que eu no início tentei fazer algumas campanhas publicitárias aqui em Famalicão, certo. E depois desisti porque realmente aparecia um pouco de tudo e dava muito mais não que eu não queira acompanhar, não é? Mas dava muito mais trabalho que a pessoa entrasse num registro que não fosse deitar na Marquesa e papo ar, desculpando a expressão, certo, milagre certo, acontece. Certo. Okay. Portanto, aí está-se a criar um padrão. Pessoas que já vêm mais abertas para o exercício, para o movimento, para mudanças comportamentais na sua vida. Já sabem o que esperar, então. Um pouco mais. Sim. Isso tem surgido e eu fico contente com esse tal padrão. Ok, muito bem. Então, voltando aqui à tua abordagem, quando chega uma pessoa ao teu gabinete, não é? Qual a abordagem que tens com a pessoa? O que é que achas que difere a tua prática dos demais fisioterapeutas e outros profissionais de saúde? Porque não? A tua opinião, a tua humilde opinião. Não sei se me torna melhor propriamente, não é? Não é essa a minha preocupação, mas em primeira instância que a pessoa se sinta em casa. Ok. Portanto, eu gosto pouco do formalismo. Já falei isto antes também noutros contextos, mas desde farda ou bata, que eu não gosto de usar, a própria clínica, que eu tento que não tenha um espaço de espaço clínico. E, portanto, eu prefiro que transborde a imagem de saúde, de bem-estar, mais do que propriamente de doença. Portanto, aí eu acho que o espaço conta, a forma como abordamos a pessoa conta. Eu gosto de receber as pessoas à porta, tal como no final as gosto de levar à porta. E quando eu começo, eu normalmente começo contando-me a sua história. Já num contexto mais de entrevistas, chamemos-lhe assim, eu quero que a pessoa se sinta à vontade para me falar um pouco de si. E é interessante, há pessoas que começam, vão diretamente ao assunto, tenho uma dor assim assada, tenho determinado sintoma, e há outras que vão um pouco mais atrás ou contam a sua história com mais floreados. E eu dou espaço para que isso aconteça. É a pessoa que me orienta, digamos assim. E, portanto, quando eu penso a minha prática deve ser centrada na pessoa, verdadeiramente a pessoa tem que sentir que tem esse espaço. Porque se eu chego, faço perguntas fechadas, apenas e só as que eu quero saber, Depois vou aplicar as técnicas, apenas e só as que eu entendo, porque eu sou o senhor dono do mundo, não é? E da verdade. Todo o processo chega ao fim e a pessoa é inexistente. Claro que nós ficamos contentes e a pessoa também sai sem dor ou melhor, mas eu acho que há algo mais. Portanto, se houver algo que me diferencie, mais do que a componente técnica, clínica, é fazer com que a pessoa seja o centro do processo, verdadeiramente, até depois na intervenção, na escolha de movimentos e exercícios. A pessoa muitas vezes diz-me como quer fazer, o que é que gosta mais, o que é que lhe dá mais satisfação, contentamento, e nós vamos por aí. Portanto, eu tenho os meus princípios profissionais, não é? Em termos de diretrizes clínicas, mas a pessoa dá muitas, muitas orientações. E eu não vejo muito esta prática. Nós falamos de modelo biopsicossocial, verdadeiramente ele não é posto em prática dessa forma. E num caso crónico, então, em que muito para além do raciocínio, de estabilizadores, que não, muitas vezes não resulta, não é? Nós queremos devolver o movimento. Se a pessoa for verdadeiramente o centro, esse movimento vai acontecer, vai surgir de forma muito mais natural. Porque no fundo é isso que queremos, devolver a naturalidade ligada ao movimento, não é? E portanto, para mim esse é o ponto que diferencia a prática que eu faço, seja aqui ou noutro lugar. Eu estou tão atento ao ser humano, à pessoa, dou tanto espaço para que a pessoa me conte o que quer e participe no processo de intervenção, que não é de longe o deitar papo para o ar e que as coisas aconteçam. Exatamente. Isso é de facto uma perspectiva bastante interessante. Mas voltando à questão da entrevista em que referes, de facto dás esse espaço à pessoa para falar, não é? Conta-me a sua história. Tu então deixas a pessoa falar e deixas a pessoa dirigir a orquestra, não é? Em vez de seres tu, deixas a pessoa ser a maestra. Mas lá está, há sempre o risco de obtermos muita informação que às vezes poderá ser considerada, minha perspectiva talvez, poderá ser considerada alguma informação descartável, lá está, os psoriatos que referes. Se bem que isso, também uma pessoa, por exemplo, que fala pelos cotovelos, tu referiste que dá psoriatos, mesmo uma pessoa que fala pelos cotovelos acaba já por nos dar um indicador acerca da própria pessoa, não é? Sim. Mas como é que, o que é que tu achas disto? Achas que se calhar dar sempre esta abertura é sempre a melhor opção? Porque às vezes podemos perder, pelo menos eu sinto isso às vezes na minha abordagem, que o facto de eu querer fazer às vezes uma questão ou outra fechada, não é que eu não esteja interessado na pessoa, mas às vezes para orientar um bocadinho, afunilar um bocadinho mais a entrevista, às vezes para não dispersar muito o foco. O que é que tu achas disso? Força, está à vontade. Eu concordo. Há de haver momentos na entrevista que eu tenho que fechar algumas questões. Ok. Caracterização da dor ou dos sintomas, o que é que agrava, o que é que alivia. Portanto, eu acho que na nossa mente, em termos de raciocínio de fisioterapeuta, eu tenho que conciliar o que é importante clinicamente. Não vou é cortar a palavra à pessoa. A parte que é mais importante para mim. Claro. Se eu não fizer uma boa caracterização semiológica, não vou ter um grande sucesso também, obviamente. Mas repara, a linguagem, algo tão simples como isto, a linguagem que nós usamos com a pessoa. Certo. Se nós estamos centrados na nossa linguagem que estudamos ao longo de vários anos, certo, que é um produto fechado, ela não se vai adaptar a todas, sim, as pessoas. Portanto, para mim, ninguém melhor do que a própria pessoa que me vai dizer como é que ela própria comunica. Portanto, a maior parte das vezes eu explico o que quero, mais à frente, com palavras da pessoa. Se eu não lhe der espaço para eu captar estas informações, tu vais ser capaz de fazer não vou isso. Ser capaz. Claro. Não é? E isto é que eu acho, nós muitas vezes temos práticas muito formatadas. Certo, eu tenho certo, um pacote, seguro. Tenho uma entrevista que dura 5 ou 10 minutos, as perguntas são muito semelhantes, eu obtenho um resultado e vamos a isto, vamos à intervenção. A riqueza para mim ficou de fora. E portanto, eu hei de orientar, às vezes suavemente, não é? Sem cortar a palavra, avanço e introduzo as tais questões mais fechadas, mas não tenho um tempo certo. Às vezes dura 10 minutos, às vezes pode demorar meia hora. E para mim não é tempo perdido. Sim, sim, sim. Para mim não é tempo perdido. Eu trabalho muito com abordagens educacionais em que a comunicação é a base. E, portanto, eu vou retirar a linha, o fio condutor dessa comunicação da própria pessoa. Uhum, claro. Daí eu dizer que a pessoa está no centro do início ao fim. Sim. A minha pergunta foi no sentido porque, atenção, eu adoro essa abordagem. atenção, quero já deixar isso claro, mas é nessa perspectiva que às vezes é fácil, especialmente, então, não sei, depois de um dia mais longo de trabalho, assim, às vezes a gente perder-se, a gente, ok, eu estou a perceber o que esta pessoa quer dizer, mas a pessoa mete um floreado, mete outro, que é natural, todos nós fazemos, nem todos, mas boa parte das pessoas faz isso, ok, para ajudar à melhor compreensão da dor, muitas vezes, e às vezes acabamos por, mesmo que a gente esteja com uma caneta ou papel, às vezes acaba por se perder, nem toda a informação que a pessoa começa a passar, mesmo com alguma dela, epá, ou possa ser repetitiva, ou possa ser, lá está, ligeiramente descartável, vamos colocar assim. Sim, é mais na perspectiva que do foco, que às vezes poderá ser difícil. No entanto, eu claramente adoro essa abordagem. Eu acho que, se calhar só acrescentar, a compreensão da dor é importante. Pois, exato. Mas para mim não é o centro. Eu preciso compreender um pouco melhor a pessoa. A pessoa, sim. E cada vez mais, se calhar falaremos daqui a pouco mais, mas... A dor é um fenómeno altamente complexo, não é? E a tendência será descentralizar-se de um sistema. Ou seja, inicialmente muito a dor vem de um sistema estrutural, depois avançamos e percebemos que isso é a nossa exceção, não quer dizer que seja a dor. Hoje em dia centra-se muito num outro sistema, sistema nervoso, mas também daí estamos a dar um salto. Eu não sei se mais à frente virão algumas questões relacionadas com... Podemos abordar o assunto. Podemos abordar. E, portanto, se mais uma vez iremos dar um salto, descentrando do sistema nervoso, porque a dor está ligada ao sistema nervoso, não é? Mas os passos que se começam a dar é que a dor é uma experiência que vem da pessoa, como um ser também ela complexo. E, portanto, ter um algoritmo inicialmente estrutural, agora centrado só no sistema nervoso, não vai chegar. E por isso nós temos que compreender a pessoa, mais do que compreender a dor e a origem da dor. Porque cada vez que nós tentamos compreender a origem da dor, ou vamos parar à estrutura, ligamento, tendão, músculo, ou vamos parar agora, numa abordagem de neurociências, ao sistema nervoso. Isto é tudo sistema nervoso, não é? E neurofisiologia. E vai para além disso. Por exemplo, a pessoa que fala e que eu dou essa permissão, sim, digamos, sim, assim, que tem esse espaço, tu também vais perceber quais são qual é o nível de compreensão do seu problema para a pessoa, o que é que se passa ali, que medos tem, o que é que deixou de fazer na sua vida por causa daquela dor, ou seja, o quanto é que este problema, chamemos-lhe assim, está a modificar a sua forma de viver, a sua forma natural de viver, porque no fundo é isto que queremos, é devolver a forma mais natural de viver. E isso não vem das perguntas estruturadas, certo, para certo. Compreender a dor, certo. Porque essas perguntas não têm em conta a pessoa, a maior parte das vezes. Sim, sim, sim. Tem em conta, não é, quando é que surge, quando é que alivia, a intensidade, não é, a irritabilidade, etc. São perguntas de caracterização da dor e nós precisamos de perceber o quadro de referência da pessoa, quem é este ser, porque a dor vem desse ser, digamos assim, com interações ambientais, obviamente. Sim, sim, sim, sim, sim. Lá está, da mesma forma que existe esse tipo de pessoas, não é? Exploram quase ao máximo aquilo que sentem, depois há aquelas pessoas que, se calhar, são mais reservadas, até podem estar à espera, embora cada vez isso mais não aconteça, que as pessoas já chegam mais ou menos com uma ideia que podem esperar, mas chegam cá com uma atitude mais reservada e depois poderás ser tu a explorar a situação. O que é que deixou de fazer por causa da dor? Não sei o quê. Sim, nesses casos... Nesses casos aí já... Não é? Será, se calhar, uma entrevista mais fechada um bocadinho e, se calhar, a seu tempo, os outros aspectos surgirão. Mas... Para mim este foco é fundamental, okay, nós temos muita dificuldade, se calhar vem dos próprios cursos base, em ter a pessoa como o centro do processo. Para mim é algo que urgentemente precisa de ser modificado, não só na fisioterapia, mas na saúde em geral, como tornar a pessoa verdadeiramente parte do centro. Isto também tem a ver com as pessoas, não é? Sim, sim, sim. Exatamente. Porque, quer dizer, quando se tenta no modelo biopsicossocial colocar a pessoa no centro, e depois dizemos, muito bem, eu vou dar-lhe o ónus do poder, agora a pessoa diz, pois, mas eu não sei o que fazer, não sei o que é que gosto, não sei o que é melhor para a minha recuperação. Portanto, tem que haver passos antes disto, não é? Que é a educação, promoção para a saúde, junto da comunidade, que começa muito antes, não é? Sim, sim, sim, sim, exatamente. E que também não sabemos fazer bem. Sim. E tu fazes algum trabalho? Eu tento fazer aqui algum trabalho, sim, algumas conversas informais. sobre diversos temas, sejam temas mais ligados à patologia, à doença ou à promoção de saúde, ao bem-estar. Okay. Um conceito de saúde positiva que está a crescer bastante, que é a pessoa ao longo da vida poder tomar decisões ligadas à sua satisfação, contentamento, felicidade, e que talvez mais anos, ao fim de alguns anos, não se traduzam em patologia tão cedo ou em disfunções neurofisiológicas tão cedo, e a pessoa possa ter mais anos de qualidade de vida. Isto, lá está, são mudanças que deverão acontecer muito mais cedo, muito antes da patologia, não é? Sim, exatamente. É. Trabalho na comunidade sempre foi muito cativante, por isso, meus parabéns também por aí. Obrigado. Olha, pronto, estamos então a falar de criar uma relação compreensiva com a pessoa e perceber a pessoa. Em relação então à proximidade e confiança, potenciais que podemos desenvolver com a pessoa, achas que existe um limite? Ou seja, ao mesmo tempo que não criar uma ligação com a pessoa poderá levar a resultados mais decepcionantes, não é? O facto de se tornar muito próximo ou muito amigo dela, porque pode acontecer, porque não estou a dizer de casar, não é isso que eu estou a dizer, mas pronto, criar também, ali um também já aconteceu. Ora, aí está. E criar um forte laço com a pessoa poderá levar às vezes algum facilitismo da nossa parte em pensar que já conhecemos tudo da pessoa, quando na realidade se calhar não conhecemos. Já te aconteceu algo do género? Ou seja, resumindo isto tudo, pensas que há limite para a informalidade? Eu penso que há algum limite num contexto profissional. Ok. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que estamos numa relação de ajuda, numa relação terapêutica, não é? E essa relação pressupõe que haja certos limites que não são ultrapassados, não é? Até porque quando são, nós podemos achar que depois vamos controlar o processo, e não é verdade. Descontrola-se, exatamente. Nós temos vários níveis de raciocínio que se cruzam, não é? Mais estrutural, mais neurofisiológico, mais biopsicossocial. Eu tenho que ser capaz de os manter presentes na minha mente enquanto estou a acompanhar alguém, não é? Se eu de repente já estou mais tranquilo, numa boa com a pessoa, a brincar, se calhar vou perder esse foco, não é? Agora, eu se calhar levo um pouco, estico muito a corda, ou seja, eu dou-me realmente bem com as pessoas que são também clientes, chamemos-lhe assim, não é? O doentes daqui da clínica, e o facto da minha disponibilidade genuína existir para com elas faz com que elas se sintam em casa, como eu usei a expressão há pouco, e isso quebra muitos limites. As pessoas conversam muito mais do que o habitual sobre temas muito mais pessoais, delicados, e eu não tenho que ter propriamente uma relação de ajuda nesses temas, mas estou lá. O quanto eu também me abro ou não, depois, se for fora da clínica é uma coisa, se for dentro aqui do espaço é outra. Mas eu acho que ter uma prática demasiado fechada no que toca à abertura, à relação, à empatia, e até tu utilizaste a palavra amizade, eu acho que não é benéfico, demasiado fechada. Portanto, eu, para mim, eu gosto que haja essa abertura. Desculpa, continuo. Sim, à vontade. Porque lá está, para além da questão do facilitismo, pode existir ou não, pois pode acontecer é, a partir do momento em que criamos estes laços mais fortes, poderá acontecer, quando uma terapia não resulta, um processo, depois ficarmos um bocadinho mais frustrados do que é habitual e depois o nosso raciocínio se calhar já não funcionar, como se tivéssemos ficar um bocadinho mais distanciados e conseguíssemos ter uma perspectiva mais alargada. Uhum. Não sei se... Sim, eu concordo. Por isso eu acho que temos sempre que manter o foco no que estamos ali a fazer. É uma relação terapêutica, de ajuda, há sempre alguns limites que não devem ser ultrapassados. Agora, se me perguntares, já foste tomar algum café com pessoas que vieram cá ou que às vezes vêm cá? Sim, com claro, certeza. Claro. Mas se calhar também a minha postura é diferente. Lá fora, aqui. Sim. Isso também é importante, sim. Exato. Embora mantendo sempre o meu lado genuíno e verdadeiro, claro, não é uma fachada de um lado e outro do outro, não é? Mas eu aqui estou para ajudar, eu aqui estou para ouvir, eu não estou para falar de mim. Se formos tomar um café, se calhar posso falar de mim um bocadinho. E esse foco é fundamental ter. Se de repente eu estou aqui numa sessão e estou eu a falar de mim e dos meus problemas, a pessoa já deixou de ser o centro há muito tempo. Claro. Não é por aí. Exatamente, sem dúvida. aqui uma pequena questão já agora. Uma vez em conversa com... Tenho aqui para o podcast, para o fisioterapeuta Ricardo Vieira, do blog de Mãozinhas Mágicas, não sei se já viste. Sim, sim. Okay. Já pois já fizeram. Foi no Eneft, não foi? Foi no pré-Eneft. Foi no Eneft, exatamente. Claro que conheces. Sobre comunicação. Exatamente. Que é o que o fisioterapeuta tem que ser um bocadinho camaleónico, por vezes, precisamos em consulta, não é? Se calhar acaba por enquadrar-se um bocadinho daquilo que falamos. Lá está. Ou seja, camaleónico no sentido de se adaptar em termos de discurso ao tipo de pessoa que chega. Se sim, tem que ser bem interpretada essa expressão. Exato, exatamente. Camaleónico no sentido de ser pessoas totalmente diferentes, não é? Por sim, eu não vou agradar a Deus e ao diabo, não é? Isso não é, para mim não é o objetivo. É. Camaleónico no sentido da aceitação, o que quer que a pessoa te vá contar, da forma como contar, de olha, eu fumo 20 cigarros por dia, bebo 1,5 litro de vinho, muito bem, quer dizer, não vou ter uma atitude de julgamento. Se for visto dessa maneira, eu concordo, que é, eu estou aqui para ouvir, não é para julgar. Se houver abertura para isso, e às vezes com tempo, chegaremos às mudanças comportamentais. Se não, a pessoa ainda não está preparada, não vou ser eu que vou forçar dizendo que é bom ou que é mau. Se o camaleónico for nesse sentido, a abertura total para a pessoa, concordo. Se for com uns vendo uma coisa, com outros vendo outra, vai ser outra, não é? Isso depois vai se tornar um conflito tão grande para o terapeuta que vai deixar de ser genuíno, é um pacote. Para mim não funciona. Não acho que seja o caminho. Agora, cada pessoa está numa fase particular, não é? Da sua vida, da sua evolução, predisposta a certas coisas. Há pessoas que chegam e, se apenas estou disposto a deitar-me ali a aplicação de técnicas passivas, também não vou negar tratamento, mas vou tentar expô-la progressivamente, claro, claro. E vamos ver até onde chegamos. Há pessoas que eu me cruzo ao fim de um ano e dizem ainda faço exercícios que na altura fazíamos e movimentos que na altura fazíamos, eu fico contente, e há outras que não. Também não fico triste. Na verdade. É justo, é justo. Ora bem, virando aqui um bocadinho o disco, Tiago, pronto. Utilizas medicação com as tuas... Meditação. Meditação. Medicação não. Por acaso a medicação também é... E aborrando a entrevista toda. O quadro. Meditação. Utilizas meditação com as tuas clínicas. Meditação utilizo... Okay. Um nome um bocadinho mais clínico, que é o Mindfulness. De que forma é que incluís esse trabalho no programa de tratamento e o que é que pretendes atingir com essa terapêutica? Força. Olha, Carlos, o Mindfulness, ou se quisermos uma meditação mais terapêutica, em primeira instância não pode ser vista como um comprimidinho debaixo da língua. Que se aplica... Epá, pessoa... eu sei que utilizei a palavra medicação, não precisa de ser mau, pá. Usando a brincadeira, não deve ser feito desta maneira. Portanto, alguém que chega e diga, eu ando estressado e quero um método de relaxamento. Não é o Mindfulness. O Mindfulness tem um propósito, tem uma filosofia por trás, que é a pessoa aprender a auto... conhecer-se, desenvolver alguma capacidade da auscultação. E portanto, como é que eu me estou a sentir neste momento, o que é que me apetece mais, se me apetece movimentar ou não, conseguir ler em si qual é o próximo passo, não é? Esta capacidade mais intuitiva de autoconhecimento. Portanto, quem está num processo de dor crónica, para mim encaixa muito bem, porque a pessoa cria uma obsessão quase relacionada com a dor. Portanto, a tua vida normal é tu estás no meio, somos seres egocêntricos, né? O eu, a dor toma conta. Certo. Portanto, a dor vai limitar. Eu até gostaria de fazer qualquer coisa, mas a dor, isto vai doer, não me vai deixar. Pouco a pouco tu já não sabes perceber o que é que te dá contentamento, satisfação, simplesmente a dor limita a tua vida. Portanto, isto é um processo antinatural do que é viver. A meditação neste sentido, não como comprimidinho para relaxar nem nada disso, mas encaixa muito bem para aquelas pessoas que estão abertas a isto, para descentralizar do poder que a dor assume. Okay. E passar a focar noutros aspectos da sua vida que estão lá, sempre estiveram, mas começam a ficar esquecidos. E portanto é dessa maneira que eu utilizo o mindfulness, especialmente ligado à dor. É uma forma de voltar a reconectar com outros aspectos da vida, de mim, que estavam simplesmente esquecidos, porque eu estou demasiado obcecado com a dor e a dor está a dominar demasiado. E só este relativizar, começar a estar atento a outros aspectos, muitas das vezes é o suficiente para começar a diminuir a própria dor. Isto em casos de cronicidade, não é? Nos agudos não é tão, linear, não é? E portanto é nessa perspectiva que eu utilizo. E que recepção é que as pessoas têm? As pessoas não conhecem muito bem o termo. Meditação já ouviram, embora vai parar muito ao esoterismo na nossa cultura. Exatamente, perdi a pergunta. E portanto há um trabalho de desmistificação que eu vou fazendo pontualmente. São acompanhamentos individuais e não é a primeira abordagem. Ou seja, eu estou a acompanhar alguém e de repente eu lanço o desafio. Gostaria de... o ideal é que fosse ao contrário, não é? A pessoa chegar e dizer assim, senti necessidade, mas como isso até é por desconhecimento não é fácil acontecer, eu proponho. E é dessa maneira que começa. Vou sugerindo, experimentamos uma vez, duas, sempre acompanhado de um processo mais filosófico, não é? Qual é a filosofia por trás, que não seja o tal comprimidinho. A pessoa sente-se muito bem, sai daqui ótimo, até relaxou e depois amanhã está igual. Não é um método de relaxamento. Pode trazer relaxamento, porque a pessoa descentraliza da dor, daquela obsessão, não é? Mas é indireto. Ok, muito bem. É uma estratégia, de facto. E é mais uma. É mais uma estratégia. É, exato. Tool in a toolbox, não é? Exatamente. Então, quando surge uma pessoa com dor crónica do gabinete, para além destas, é uma das estratégias que costumas aplicar, que outras costumas, então, também aplicar com frequência a nível educacional? E quando falo em educação, falo não só a respeito do explicar à pessoa por aquilo que está a passar, como também da questão do movimento e da criação de estratégias para lidar com o problema. Digo isto porque, por vezes, parece-me que se cria alguma má interpretação do termo educação na consulta de fisioterapia. Educar sobre dor não é só falar com a pessoa, também tem todo um espectro alargado de possibilidades. Não sei se... Sim, como, é verdade. Não é? Mas sinto que a ideia da educação às vezes passa só como a conversa. E na realidade não é só isso, a educação é muita coisa. Não é? Nós é que temos sempre aquela perspectiva da educação de estar sentado na sala de aulas. Sim, quase. É verdade. A educação é muito ampla. É através do mindfulness, por exemplo, como referiste agora, não é? Sim, ou seja, se eu aplicar, não explicar nada à pessoa, é uma técnica isolada. Exato. Se houver um componente educacional, é eu pegar nestas estratégias em sessão e transferi-las para a vida. Isto é educação também. Sim, exatamente. Portanto, para mim a primeira coisa é, qual é o mindset da pessoa? Eu tenho esta dor... porque tenho o joelho gasto. Para mim, a osteoartrose ou osteoartrite em fase inflamatória é um bom exemplo. Portanto, se a pessoa vem com esta ideia, dói-me o joelho porque tenho uma artrose e não me safo a não ser que corrija esse problema, nomeadamente com cirurgia. Há uma primeira abordagem que é desmistificar esse conceito. Estrutura igual... estrutura lesada, não é? Igual a dor. A não ser que eu corrija a estrutura lesada, não me safo. Se tu estás preso a este paradigma, o nosso papel educacional é muito pequeno. Sem dúvida. Portanto, eu costumo dar o exemplo de, muito bem, tem artrose. Está confirmado, ótimo. A partir dos 30 começamos todos a ter, não é? Algum grau de desgaste. Se a causa da dor é aquele desgaste, porquê é que eu não tenho dor o ano inteiro? Porque eu pergunto à pessoa, não é? E a pessoa diz-me, não, eu de facto tenho ali 2 ou 3 meses, depois acalma, fico bem mais 3 ou 4, depois volta. Portanto, nós sabemos que isto é o comportamento típico da osteoartrite, não é? Mas a artrose continua lá, portanto, eu deveria ter dor 24 horas o dia todo, desculpa, o ano inteiro. Sim. Assim que a pessoa começa a compreender que nem todo o sintoma, ou toda a dimensão do sintoma, ou do quadro sintomatológico, tem a ver com a estrutura, começa a abrir-se a possibilidade, lá está, aqui entra o sistema nervoso. Há picos em que o sistema nervoso reage com a produção de proteínas pró-inflamatórias e desenvolve um quadro de dor, inflamação, espasmo muscular protetivo, etc. Se nós conseguirmos dominar essa hiper excitabilidade do sistema nervoso, agora com uma linguagem mais próxima da nossa vertente clínica, eu para as pessoas utilizo linguagem diferente, claro. Não é? Se conseguirmos dominar essa hiperreatividade do sistema nervoso, conseguiremos dominar os sintomas e, consequentemente, a pessoa melhora a funcionalidade, independentemente de atingirmos ou não a estrutura osteoarticular. Pronto, portanto, a primeira fase de educação é esta, é desmistificar que estrutura é uma coisa, lesão é uma coisa, mas os sintomas são algo diferente. Isto é educação, é o explain pain, começa por sim, aqui. Sim, sim, sim. Okay. Agora, não fica por aqui, sem dúvida. Cada vez que eu tiver que orientar mudanças comportamentais, nomeadamente mudar a forma como a pessoa se movimenta, isto é educação. Nasce da comunicação na mesma, parece que só estamos no blá blá blá, mas eu posso fazer exercícios aqui. Agora, se calhar o meu princípio não vai ser, espera, se eu trabalhar o vasto interno oblíquo, isto melhora a estabilidade do joelho, se calhar não me interessa isso. Se calhar interessa movimento. E, portanto, já não estou naquele modelo tão fechado, de estabilidade dinâmica, tão arrumadinho, e estou num... Não, o que me interessa é pôr esta pessoa a movimentar. Ah, mas o correto seria fazer um agachamento com este alinhamento. Não me interessa, eu quero que a pessoa se movimente. Portanto, eu quero alterar a bioquímica, eu quero alterar a neurofisiologia, quero alterar o emocional da pessoa, o psicológico, a disponibilidade para o movimento, o medo para o movimento, não é? Cinesiofobia. Pouco me importa se estou a seguir os princípios da estabilidade dinâmica, da mobilização, segundo o conceito que nos interessar. Porque estes conceitos são todos muito arrumadinhos. A educação não é arrumadinha. A educação é o caos, ou seja, é o devolver a naturalidade, independentemente da forma que nós seguimos. Agora, isto parece desorganizado em termos profissionais, que é o então, mas não há método? Ah, nós temos princípios de treino, de movimento, de toque, não é? Mas adaptando a cada pessoa, esse toque vai ser diferente, a exposição ao movimento vai ser diferente. Acho que isso é a parte diferente. Mais importante, sim, sem dúvida, é isso. Portanto, se a pessoa é o centro desde o início, quando eu tiver que educar para o movimento, também tem que ser 100% adaptado àquela pessoa. E não só aqui, eu preciso de perceber qual é o contexto da pessoa para o adaptar em casa, para o adaptar na sua vida de dia-a-dia, não é? Por exemplo, levante-se da marquesa, nunca mais se levante da cama sem estar a contrair o transverso. Porquê? Especialmente num caso de dor crónica. Esse movimento rígido faz parte da nossa natureza de movimento humano, não faz? Claro. Quer dizer, sim, ninguém sem dor se levanta a contrair o transverso propositadamente. Embora isto possa passar a ser uma parte intermédia do nosso tratamento, para proteger, para criar relações de conforto às vezes, nós temos que sair daqui. Portanto, mesmo os métodos de exercício na dor crónica, mais cedo ou mais tarde vão ter que deixar de ser tão arrumadinhos. Então, eu vendo Pilates Clínico, por exemplo, e adoro o método, mas ainda assim para mim é transitório, porque ele é demasiado controlado. Não sei se me faço entender. Faz, não, mas, perfeitamente. Portanto, o movimento humano natural, livre, digamos assim, é muito mais solto, é muito mais... É caótico na sua desorganização, no seu caos, porque sim, não é estruturado. Sim, sim, sim. A fisioterapia tem que se adaptar a isso. Nós temos que saber educar para esse movimento, para esse fluir do movimento. Portanto, eu acredito que novos métodos vão surgir, mesmo ligados ao exercício terapêutico. Podemos lhe chamar exercício terapêutico, mas muito mais livres. Mais uma vez, temos que saber educar para isso. Exato. Portanto, digamos que a estratégia base da educação é a comunicação, mas pondo em prática. Eu exemplifico movimentos aqui, eu acompanho. É prática de exercício, mas é educação. Portanto, não é só explicar que o paradigma não é estrutural, é mais neurofisiológico. É acompanhar no resto do processo, sempre com perspectiva a mudar qualquer coisa, a mudar comportamento. Até porque nós sabemos, num caso de dor crónica, vamos estar ali meia hora com técnicas manuais e às vezes a pessoa piora. Estamos a criar mais irritabilidade, não é? Estamos a alterar circuitos neurais de uma forma neuroplástica, mas negativa. E, portanto, o movimento é a chave? Sim, acredito que sim. Adaptado àquela pessoa? Sem dúvida. Fora dos modelos biomecânicos, estabilidade dinâmica? Também, sem dúvida. Porque eles não permitem chegar ao fim. Quando eu digo fim, é a forma mais livre de nos movimentarmos. Exatamente. Okay. em todo este processo a educação está lá, sempre. Orientar é educar, ajustar é educar. Agora, pensa em 10 profissionais diferentes a acompanhar 10 pessoas diferentes e os 10 a educarem de maneira diferente, um com foco estrutural, o outro com foco puramente estabilidade dinâmica, o outro biomecânico, o outro... Quer dizer, temos que pensar o que é que andamos a fazer. Em termos profissionais, esta disparidade, que o doente vai agarrar como um ímã, não é? Vai ter uma repercussão. Eu penso muito nisso. Como classe profissional, preocupa-me. Qual é? Claro que não há uma verdade absoluta, não é? Mas como devolver o movimento natural à pessoa? Exato. E se estamos todos a fazer algo diferente? Sim. É? Acho que tem a ver, e agora referiste também a questão de ter os conceitos muito arrumadinhos, acho que tem a ver um bocado com isso, que é, lá está, cada pessoa tem um problema diferente, e eu acho que, na minha opinião, pelo menos, não conheço todos os conceitos, obviamente, deste planeta, eu acho que cada um tem o seu espaço de acordo com o que a pessoa realmente precisa, seja para resolver a sua dor, para resolver o seu problema, para resolver o seu problema de flexibilidade, o que quer que seja, e de acordo principalmente com qual é o seu objetivo e quais as suas exigências do quotidiano e do seu dia-a-dia. O problema lá está, por exemplo, se toda a gente tem dor de costas, nem toda a gente vai iniciar de Pilates. E é mais por aí, eu acho que percebo o que é que queres dizer nesse aspecto, que um conceito não tem que resultar para toda a gente, acho que há muito... Sim, não tem que resultar para toda a gente. Eu acho que ainda vai um bocadinho mais além, que é, na minha opinião, o devolver 100% a naturalidade de movimento não passa por métodos tão estruturados. Esta ainda é um conceito... Variabilidade de estímulo, não é? Variabilidade é de isso. Estímulo, 100%. É. Mas podem-se... Nós temos uma necessidade, depois da mistura-se, não é? Entre o que é o que conseguimos provar cientificamente, entre o que se vende bem, mas temos a necessidade de ter conceitos. Pilates clínico, treino funcional, etc. E às vezes, quando eu falo desta naturalidade de movimento, não é? Não tem propriamente um conceito associado. É movimento. Claro. Como reeducar alguém com uma dor lombar, usando métodos de exercício, de movimento, não precisa ser exercício terapêutico, mas de movimento, sem ser um destes conceitos. Vamos nos levantar, mas dói-me. Vamos encontrar uma forma de nos levantarmos sem dor. E quando eu olho de fora, digo assim, caramba, levantou-se sem dor, mas com um padrão totalmente errado. Mas para aquela fase, para aquele cérebro, para aquele ser, naquele momento, foi o que funcionou. E isto nós não sabemos fazer bem ainda. Tem que ser muito arrumadinho. Sim, não, eu percebo perfeitamente onde queres chegar e acho que tens toda a razão. É algo que de facto ainda temos que evoluir bastante nos próximos tempos. Sim. Mas por isto, porque já deixamos de estar no totalmente estrutural, que é o levante-me com dor, com um padrão certinho, porque estou a comprimir o disco ou a articulação, claro. Ou o que for, passamos a um panorama neurofisiológico e agora estamos demasiado obcecados com o neurofisiológico. Porque antes se tratávamos discos e cápsulas e ligamentos, agora estamos a tentar tratar sistemas nervosos, o que é um problema, porque a pessoa diz, respirei de alívio, isto não tem a ver com a minha cápsula. Mas caramba, agora tem a ver com o meu sistema nervoso, como é que eu domino isto? E portanto, largamos o foco e a obsessão por um sistema e estamos a entregá-lo a outro sistema, que embora saibamos que é real, todas estas alterações neurofisiológicas da dor, o foco da intervenção não pode estar tanto nele. Não sei se me faço entender. Portanto, quando falamos em neurociências, estamos a dar um salto diferente ainda, que é, nem devemos estar agarrados à estrutura, a culpa é da estrutura, mas também não podemos nos agarrar ao sistema nervoso, a culpa é do sistema nervoso. Porque senão estamos a largar um sistema, uma obsessão por um sistema, para nos ligarmos claro, a outro. Claro. Nós temos que olhar para, ok, a dor existe na pessoa, prolonga-se, é persistente, mas não tem que haver um culpado propriamente. Claro. Nem é a estrutura, nem é o sistema nervoso, se calhar é, olha, deste ser com a sua interação com o seu meio. E aqui é que as coisas ficam complicadas. É engraçado que isto acaba por ser quase um tema recorrente deste podcast, que é a relação entre a mecânica e a neurofisiologia. E chega-se quase a mesma conclusão, que é o difícil e é de facto arranjar esse equilíbrio, porque há sempre aquela necessidade, não sei se é derivada mais do próprio ser humano, até mesmo, se calhar, da formação de base, em dar um culpado às coisas. É, nós tem que haver um culpado. É cultural também, não é? Pois, exato. Desde pequeninos, dá-me a barriga, isto... Tem que haver aqui qualquer coisa, não é? Ou comi qualquer coisa estragada, ou uma virose. Nós crescemos com este sistema do bom e do mal, do certo e do errado. Tem uma causa ou não tem uma causa, não é? A dor, principalmente a dor persistente, a nossa interpretação vai ter que dar um salto. Nem vai estar agarrada na estrutura, nem vai estar agarrada na neurofisiologia, vai estar agarrada à pessoa. E nós aqui perdemos, porque isto é um oceano muito grande, não é? Mas há pessoa, mas o que é que estamos a prestar atenção a quê? À pessoa. Mas dentro de prestar atenção à pessoa, a quê? Olha, começamos com aspectos simples, à comunicação, à forma como se movimenta ou deixa de movimentar, o que é o natural para esta pessoa ou deixou de ser, e tudo o que fazemos deve ir neste sentido. Agora, quando entramos neste caminho, perdemos as caixinhas. Perdemos vou fazer treino de estabilidade dinâmica. Claro, não, não sem vou. Dúvida. E acho que é um bocado por aí. É também um bocado o medo de perder as caixinhas e ficar num vazio. Num vazio. É. Porque ainda não chegamos ao ponto de criar um novo sistema qualquer, mais amplo. Claro. Mas ainda assim é um sistema. Porque sai um bocado da zona de conforto. Que sai totalmente, pois, não é? Pois sai totalmente, exato. É, totalmente. Aliás, tens estudos engraçados que explicas às pessoas, olha, tenho uma instabilidade dinâmica, eu vou fazer um treino de estabilidade para melhorar. E há pessoas que não gostam dessa ideia. Se eu tenho uma instabilidade, não me mexa. E há pessoas com dor persistente que referem piorar da sua dor depois de um treino de estabilidade, quando em teoria era tudo o que iria ajudar a pessoa. Exatamente. Bem, para os ouvintes do podcast, atenção, não pensem que nós somos aqui que fazemos tudo direitinho, nada, bem pelo contrário, pelo menos por mim falo, pelo menos acho um gajo que eu não faço muito tempo perdido. Por isso, então já andámos perdidos. Há um bocado referiste o foco. Sim. O foco, pronto, dentro de um raciocínio, mas pronto, o foco é de facto algo fulcral, não é? Tu mencionaste isto também, mais uma vez, puxando aqui a entrevista com o Belchior, acerca do foco não estar na dor, o foco estar no movimento, na altura acho que referes um bocadinho sobre isso. Manipular esta variável, de como é que tu consegues, tendo em conta, obviamente, o que já disseste, não é? Uhum. O foco da pessoa, para não direcionar o foco da pessoa. Para mim, o foco que a pessoa dá à dor, nós fisioterapeutas alimentamo-lo mais. Profissionais de saúde, nem precisamos certo, de falar. Certo. Ou seja, okay, eu vou perguntar 50 questões do que é que dói, quando é que dói, qual é a intensidade, 0 a 10, escalas, isto. Tudo isso é importante. Mas nós temos que encontrar uma forma de descentralizar. E o descentralizar não é explicar à pessoa, olha, não fique tão focada, não. Isto não vai resultar, não é? Claro. A pessoa está obcecada ou está demasiado focada, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que dar experiências às pessoas, que muito mais do que a nossa explicação, também é educar, dar experiência, não é? Por isso dizias e bem, não é só explicar e falar. Temos que dar experiências que a pessoa, quando dá conta, já está a pensar de maneira diferente. Tu estás numa sala escura e faz-te muita confusão a dor, o escuro, é em paralelismo com a dor, e estás ali a obcecar, a tentar arranjar, não é, formas de te livrar do escuro, está bem, acende a luz. Liga o interruptor. Foca-te no ligar o interruptor e não em fazer desaparecer o escuro. Não sei se me faço entender. É uma questão de foco de atenção. Focar e arranjar uma solução em vez de foco no problema. Certo. Portanto, não vamos querer que a dor desapareça, vamos querer a construir ligações para que o movimento aconteça, para que a satisfação aconteça, para que o bem-estar aconteça. E em menos de nada, parte do nosso ser que se começou, se quisermos falar em sistema nervoso, mas do ser em geral, que se começou a ligar a estes aspectos mais positivos, não vão poder estar ligados aos menos positivos. E, portanto, nós o que fazemos é, temos que arranjar maneira de livrar a dor, de nos livrar da dor, que a dor acabe, que a dor... Tudo é focado na dor. Não é esse o caminho. Olha, o ser, isso, nós às vezes conversamos sobre isso, não é? O ser humano é amplo, tem tudo e mais alguma coisa ao seu dispor. Vamos nos focar nas outras coisas. e não tenho que me focar em desligar da dor. Não, não quero que gaste a sua energia com isso. Quanto mais temos, quanto mais queremos desligar o escuro, mais estamos a alimentar o escuro. Sim, entre aspas, sim, não? Sim. Quanto mais queremos livrar-nos da dor, mais estamos a alimentar a ideia da dor. E a dor não é uma inimiga. Ela é fundamental, senão morríamos cedo, não é? Exato. Portanto, vamos apenas focar noutros aspectos. Quando eu digo apenas, parece simples, não é assim tão simples, obviamente. Mas é aqui que eu acho que falha na prática de saúde, não é? Ou de doença, quase, em Portugal e no mundo, não é só aqui, não é? Portanto, eu não gasto energia a retirar a dor. Eu gasto energia minha e da pessoa a focar noutras coisas que interessam. Já deves ter encontrado pessoas que acabam por estar confortáveis com a dor. Ou se confortáveis no sentido em que a dor muitas vezes pode acabar por servir como desculpa ou para não... Para Olha, estar numa determinada situação, deves ter apanhado as situações pessoas nesse tipo de situação. Sim. Eu tenho aqui uma vantagem. Como é lidar com isso? Que é, eu não trabalho com seguradoras, nem trabalho com o Sistema Nacional de Saúde, o que faz com que quem cá vem, em princípio, gastando dinheiro, é porque quer melhorar. Em princípio, parte deste princípio. Há isso, sim. Que às vezes com os seguros não acontece, não é? Infelizmente. Mesmo assim podem ver quase uma bipolaridade de querer resolver, mas ao mesmo tempo... Sim. É. Acontece. Mas é, lá está, se a minha compreensão empática com a pessoa existir, verdadeiramente, e eu desligo, cada sessão eu desligo e concentro-me naquela pessoa, eu aceito. Não tem problema nenhum. É a fase em que a pessoa está... E há pessoas que vão estar agarradas a isso a vida toda. Também não me cabe a mim obrigar à mudança, não é? Claro, claro. Nós somos, porque lá está, se eu tenho um pacote de mudança a vender, vou aplicá-lo igual a todas as pessoas. Vamos todos para o parque da cidade correr ou caminhar, porque esse é o pacote de saúde que eu vendo. Não, não estão todos preparados para isso, não estão todos disponíveis para isso. O meu quadro de referência é ficar agarrado, como dizes, à dor e utilizar até para me vitimizar ou o que for. Caramba, vamos pensar que cada pessoa faz melhor o melhor que sabe a cada altura da sua vida e, portanto, eu tenho que acompanhar essa forma de estar e não impor a mudança. E se calhar vai haver um dia que a pessoa sozinha diz: já chega, agora estou preparado. E antes disso, tu sabes, não, a mudança não acontece. Claro, exatamente. Essa comportamental tem que nascer da pessoa, não mais ninguém. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Abordando aqui uma questão do follow-up, ok? Que adquire uma importância maior até quando falamos de alguém com dor crónica ou alguém que passa por um processo de reabilitação um bocadinho mais prolongado. Tu próprio, quando terminas o processo de reabilitação, pedes à pessoa para aparecer aqui no espaço um ou dois meses depois, por exemplo, ou dás essa escolha à pessoa? Ou digamos mesmo, às vezes nem sequer vês a necessidade e às vezes encontras... num café, passar 3 meses. Sim, isso também acontece. Eu acho que o follow-up é fundamental. Mais uma vez, não de forma muito rígida. Certo. Mas normalmente traz algum conforto à pessoa, saber que terminou, está melhor, mas não está esquecida. E aqui depende um pouco de cada pessoa. Há pessoas que eu peço, por favor, não vamos marcar, mas ligue-me daqui a 2 meses, ou daqui a 1 mês. Porque eu sei que em princípio vão fazer. Depois há muitas pessoas que, se eu pedir isso, depois passa, esquecem-se, passa. Portanto, muitas das vezes ligo eu. Okay. Com alguns casos eu deixo mesmo marcado daqui a 1 mês ou daqui a 1 mês e meio. Gostaria de o ver só mesmo para confirmar que está tudo ok. E a minha perspectiva às vezes é: mudou comportamentos, mudou o foco. Deixa cá ver se ao fim de 1 mês ou 2 ou 3 esse foco se mantém no resto das dimensões da vida e não voltou a centralizar-se um bocadinho outra vez nos processos de dor. Portanto, para isso eu acho importante e acho que deveríamos ter essa preocupação. Eu tenho mencionado noutros contextos alguns trabalhos interessantes que vão avaliar quais os aspectos mais relevantes após o momento de alta. E as pessoas, os doentes, um dos aspectos que valorizam mais é precisamente o follow-up. Que sejam minimamente acompanhados após, dar-lhes segurança, dar-lhes conforto. Portanto, se assim for, não nos custa nada Verdadeiramente eu também gosto de saber como é que anda a vida, o que é que está a fazer, o que é que... Portanto, muito bem. Sou um bocadinho curioso, genuinamente curioso, não é? Mas é no bom sentido. Olha, podem, para não nos alongarmos muito aqui, ao final de um longo dia de trabalho, tendo em conta que este tipo de abordagem, para todos os efeitos, é incomum à maior parte dos fisioterapeutas, como é lidar com todas estas emoções de outras pessoas? Também estou a dizer que estão num gabinete de psicologia. Não é, não é. Isso, não é, atenção. Mas já chegou o caso de teres pensado em instalar algum chuveiro aqui de emoções positivas para onde passas antes de ir embora? Não chegou a esse ponto. Não é algo a que esta profissão esteja habituada a lidar com uma base frequente, mas geres bem isto? Às vezes o facto de dedicares também a atenção a uma pessoa tem-te algum custo, às vezes, ou nem por isso, e consegues lidar bem? Olha, Carlos, eu acho muito interessante esta pergunta, e ainda há poucas semanas aqui no Congresso da CESP sobre dor foi abordado, não é? Certo. Porque começamos a falar de dimensões amplas do ser humano e parece que nos estamos a desvirtuar a profissão, estamos a deixar de ser fisioterapeutas. Eu não deixo nunca de ser fisioterapeuta, eu não faço trabalho de psicólogo, mas é inevitável e será cada vez mais nós abrirmos às dimensões da pessoa como ser humano, porque elas vão-nos ajudar, vão-nos guiar para o que fazemos de melhor: movimento, técnicas ou abordagens mais próximas do que conhecemos, até para uma terapia manual. Portanto, não é tornarmos-nos psicólogos ou passarmos a ser seres espirituais, não é? É darmos a oportunidade que a pessoa exprima o seu quadro de referência, que é amplo. Portanto, isto eu, para mim, eu gostava de deixar isto assente. Dois, assim que eu me predisponho em compreensão empática, a ouvir o que a pessoa tem para me dizer, a conhecer essas dimensões, elas não entram em mim na perspectiva da responsabilidade. Okay, eu não tenho responsabilidade sobre essa forma de estar na vida. Portanto, para mim elas não representam um peso. Eu sou um crivo, eu sou um filtro, elas passam, essa informação passa por mim, eu vou utilizá-la para melhor educar, orientar, tratar, tudo isso junto, mas eu não vou, o meu saco não vai enchendo, entre aspas, com essas emoções positivas, menos positivas. Isto se calhar é preciso aprender também. Pois, não? Porque senão também todos os psicólogos estariam tramados. Não é? Sim. Tem que ser capacidade. Para mim, o criar este espaço de abertura, a pessoa diz o que quer, mas eu acho que o peso existe quando nós dizemos: caramba, esta pessoa não está a passar um bom momento, estas dores estão a modificar a vida, tudo isso, eu tenho mesmo que ajudar, e está na minha mão essa responsabilidade. Não está. Eu sou um elemento importante, mas a pessoa é muito mais do que eu. Portanto, eu não preciso do tal chuveiro, porque quando entra a pessoa seguinte, eu já desliguei da anterior. Não quer dizer que depois, à noite, ou um dia não mais penses, tarde, não possa pensar, claro, e vem-me uma ideia à cabeça, olha, vamos introduzir isto ou aquilo. Exatamente. Mas eu desligo muito facilmente. E mantenho, quando estou, tenho todo o interesse genuíno naquela pessoa, mas não carrego depois esse peso emocional. É o que é ótimo, não é? Porque sim. Estamos numa relação de ajuda, não estamos numa relação de... Obrigatoriedade, responsabilidade em mudar a vida da pessoa. Se a pessoa tiver condições para isso e bem orientada, há de acontecer, se não, não. Ok. Bela resposta. Há aqui um ponto importante também. Esta abordagem centrada na pessoa, para mim, não encaixa só nas condições crónicas. Sim. Nas pessoas que vêm cá. Sim. Simplesmente nos agudos e subagudos é muito mais rápido. Claro. Compreende-se muito melhor, porque a dor não tomou conta do pedaço, como dizem os brasileiros, não é? Sem dúvida. Resumindo, depois tudo o que foi dito aqui, ok? Quais é que tu achas que são os principais princípios, olhando especialmente para a neurociência, para capacidades interrelacionais, que um fisioterapeuta deve ter presentes consigo para... Eu tenho aqui, até posso dizer, tenho aqui escrito para poder enverdar para esta área, mas vou antes alterar, para ter este tipo de abordagem. Okay. É difícil essa pergunta, eu não sei, é? Eu sei, por isso guardei agora para o fim, já estavas quentinho. Eu acho que os cursos de licenciatura, que são muitos, não é? Temos 19 a funcionar, tem que mudar obrigatoriamente. Tem que mudar a forma como dão... Vai sempre começar pela estrutura, não há hipótese, porque o nosso corpo também é isso, não é? Mas temos que mudar a forma como damos o movimento, o controle motor, o treino, as bases das técnicas manuais, que nem sempre são estruturais, mas neurofisiológicas. Portanto, para mim, o raciocínio clínico de um fisioterapeuta ou de um aluno de fisioterapia, até eu diria de um profissional de saúde em geral, mas tem que mudar, não pode estar tão fechado. E isso já começamos a dar alguns passos. Depois, o modelo biopsicossocial, para ser implementado verdadeiramente, que na minha opinião não é, e pode servir muito bem, é um excelente modelo, em termos de formação base também deve começar por aí. Nós damos casos centrados na estrutura, não é? Não damos casos centrados na pessoa. É verdade. Eu não conheço ninguém que tenha feito trabalhos de raciocínio clínico na escola centrados na pessoa, não. Pois é, parece que há, mas se centrarmos na pessoa é o quê? Vamos por ali que a pessoa tem... damos um toque do emocional, do psicológico? Não. Agora, condições para... nós temos que largar as caixinhas. Portanto, eu falo dos cursos base porque é aí que começa. Mas mesmo após, nós temos que nos sentir seguros. Há bocadinho falámos com algum vazio, não é? Nós agarramos-nos às caixinhas, nós agarramos-nos à técnica X e Y e fazemos-la como se fosse verdade absoluta e vendemos... E depois, se calhar, nem é só deixar de agarrar as caixinhas, porque o mundo acaba por ser, até os próprios terapeutas, o mundo é feito por especialistas, não é? Sim. Por isso. É ter a ideia que existe muito mais para além daquilo, não é? Não só deixar de largar a nossa caixinha, mas ter a ideia que existe... Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ou seja, uma pessoa até pode... de ter um grande conhecimento naquela caixinha, mas existem muitas mais. Quer dizer, que ela não tem que resultar em toda a gente. Não sei se estou... E encaixa no exemplo que eu dei há pouco, não é? 10 fisioterapeutas a tratar 10 pessoas com 10 conceitos diferentes e se calhar, 8 têm bons resultados. Está que pensar, não é? Claro. Portanto, tem que haver um denominador diferente que não a técnica. Porque a técnica foi diferente e os resultados foram bons. Exato. Portanto, para mim, este centrar na pessoa é fundamental. Como é que se desenvolve? As escolas têm um papel. Se calhar, a nível depois de formação, criar formações ligadas, pode ser à dor, juntando com neurociências, mas tem que dar um passo extra. Tem que haver, por exemplo, sempre que falamos em exercício, movimento, ensinar movimento às pessoas com dor persistente, eu não posso fazer um curso e ir ensinar estabilidade dinâmica, não faz sentido. Se calhar tem que surgir conceitos mais amplos, mais livres, digamos assim, e que ainda assim se consigam demonstrar com evidência que funcionam, e porque senão a nossa prática passa a ser coisa leviana, não é? E não certo, é o objetivo certo, da fisioterapia. E depois, eu acho que estamos numa fase, também tenho falado desta forma noutros locais, exprimido esta opinião, que é, acho que precisamos de debate entre os colegas, precisamos dos tais 10, cada um a dizer eu faço assim e o outro assado, mas com o espírito de se calhar nada do que fazemos ou tudo o que fazemos é válido, mas como é que podemos juntar tudo isto e como é que podemos pôr as pessoas verdadeiramente no centro? Eu sinto falta disso, não só porque tenho uma prática mais isolada, não é? Claro. Mas mesmo fora, quando me encontro com alguns colegas, falta... chamemos-lhe tertúlias, o que for, não é? Mas, certo. Faltam momentos de partilha com aquele espírito de a minha verdade não é nenhuma verdade. Portanto, claro. vamos experimentar. Exato. Não só colocar na perspectiva do palestrante e do público, mas também, exato, também dessa perspectiva. E estas debate, conversas que não têm, é assim tão comum. Têm que incluir pessoas. Claro. Exato. Que não fisioterapeutas. Que deem a sua experiência enquanto ex-doentes, chamemos-lhe assim. E está o cerne, sem dúvida. Porque são eles que nos orientam, não é? Mas não é uma pergunta muito fácil, o como modificar de repente. Mas eu acho que as escolas têm um papel fundamental. Porque se o nosso raciocínio já sair diferente da escola, o caminho depois é outro, não é? Claro. Portanto, para mim nasce nas escolas. Ok, muito bem. Bem, Tiago, estamos a terminar. Estamos já. Estás sempre a olhar para o relógio, estou a brincar. Este gajo se cala. Ok, pronto. O que é que podemos esperar de ti no futuro, Tiago, para dar esta pergunta? Olha, às vezes passa-me pela cabeça se você é fisioterapeuta durante muito mais tempo, se não. Não és o único. É, por bons motivos, não é? Mas não, eu adoro a profissão, não é que esteja cansado. Mas assim que olhamos para o ser humano como um todo, não temos que ser fisioterapeutas. Ou seja, claro, eu posso fazer esta parte bem, do olhar para o ser humano, a fazer quase qualquer coisa, não é? Ou tudo. Mas para já, assim, ainda como fisioterapeuta, gostaria de dar um contributo e estou ainda a preparar o como, não é? Mas dar este salto. Sair da estrutura já o fizemos, ainda assim vamos ter que sair do sistema nervoso. Portanto, certo, o foco vai ter que passar à pessoa como um todo. E como esta área é tão cinzenta e tão difícil, e nota-se, vamos a congressos e cada vez que falamos da pessoa, isto é o, afinal, o que é isto, não é? Eu sinto que o meu contributo será por aí. Não sei ainda se com estudos de doutoramento, se não, mas é onde eu intuitivamente, isto agora sou a místico, não é? Mas intuitivamente é onde eu sinto que posso dar algum contributo mais. Como criar caminhos para chegar ao tal vazio que não nos é confortável ainda na profissão. Se eu conseguir, será por aí. Ok, muito bem. E alguma mensagem final que pretendas deixar aos teus colegas, para além de tudo, obviamente, o que já foi dito? Podes dizer que não. E pronto, eu corto. Não cortes. Eu sou um bocadinho anti-verdades absolutas e tudo isto que falamos aqui é uma proposta. É demonstrativo, sim, é isso também. Sim, pronto, mas ainda assim é o que eu acredito neste momento, mas estou continuamente a mudar. A mensagem para mim é essa, temos que ter muito cuidado na forma como estamos a educar a comunidade. E cada vez que vendemos uma teoria, estamos a educar alguém para essa teoria, para essa forma de pensar. E isto para mim pode ser fantástico num sentido, porque nós somos elementos motivadores de transformação, mas também pode ser muito perigoso. E portanto para mim é isso, é que haja alguma reflexão ao final do dia de que o que é que eu ando a fazer clinicamente e como é que eu ando a educar as pessoas que eu acompanho. Esse alerta eu gosto de deixar, deixo aos alunos, deixo a colegas, deixo a mim mesmo ao final do dia. Que seja isso. Pronto, é um excelente alerta. Onde é que as pessoas te podem encontrar ou contactar para o caso de ter alguma dúvida sobre estes aspectos? Eu ando por aí. E agora um mic drop e... Mas em termos de e-mail, é o e-mail geral da clínica, geral@neurodor.pt. Facebook, na minha página pessoal, Tiago Freitas, eu vou dinamizando mais na vertente profissional. Tirando isso, aqui nas instalações de Famalicão e por aí. Ok. eu vou estando. Tiago, muito obrigado por este tempo. Agradeço eu. Foi uma excelente, conversa. Espero que também tenhas gostado. Foi muito bom. Pronto. E bom trabalho para ti. E a gente olha por aí. Obrigado, igualmente. Vemos por aí, exatamente. Tá. Um abraço. Obrigado, Carlos. E assim está, finalizado. Muito obrigado ao Tiago Freitas pela disponibilidade demonstrada e pelo excelente tempo passado. Foi, sem dúvida, uma conversa excelente, riquíssima em conteúdo. E que excelente maneira de terminar a hora do físio. Podemos retirar imensas coisas da conversa. Primeiro, a importância de não só compreendermos a dor da pessoa, mas de compreendermos a pessoa em si e o impacto que a dor tem na sua existência. Segundo, a necessidade desse modo de seguirmos para um modelo cada vez mais integrado, uma espécie de evolução do modelo biopsicossocial. E, por último, mas não menos fulcral, compreender que defender um conceito afincadamente não é claramente a melhor maneira de obtermos os melhores resultados da nossa prática. O que resulta para uma pessoa pode não resultar para outra, e parece-me óbvio termos essa noção enquanto fisioterapeutas e, mais importante, enquanto profissionais de saúde. E agora? O que dizer? Não, isto não vai ficar lamechas. prometo desde já. Resta-me agradecer a todos desse lado que ouviram, vibraram, aprenderam, insultaram. Basicamente, a todos os que perderam tempo com isto. E, muito especialmente, a quem me ajudou a fazer da hora do físio aquilo que é e que será para sempre. Pelo menos, enquanto houver internet. Daqui, Carlos Moreira, fisioterapeuta. Over and out.